plexo de Golgi e uma estrutura microscópica do interior das células não existia, era uma fabricação, uma ilusão. Era costume do departamento ouvir, toda tarde de segunda-feira, uma palestra de um convidado sobre alguma pesquisa. Uma segunda-feira, o visitante foi um biólogo celular americano que apresentou evidências totalmente convincentes de que o complexo de Golgi existia. No fim da palestra, o senhor de Oxford foi até a frente da sala, apertou a mão do americano e disse, apaixonadamente, caro companheiro, gostaria de agradecer-lhe. Eu estava errado por todos esses 15 anos. Aplaudimos até ficar com as mãos vermelhas. Nenhum fundamentalista jamais diria isso. Na prática, nem todos os cientistas diriam. Mas todos os cientistas pelo menos declaram que isso é o ideal, diferentemente, digamos, de políticos, que talvez condenassem esse tipo de atitude, chamando-a de mudança de lado. A lembrança do incidente que descrevi ainda me provoca um nó na garganta. Como cientista, sou hostil à religião fundamentalista porque ela debocha ativamente do empreendimento científico. Ela nos ensina a não mudar de ideia, e a não querer saber de coisas emocionantes que estão aí para ser aprendidas. Ela subverte a ciência e mina o intelecto. O exemplo mais triste que conheço é o do geólogo americano Kurt Weise, que hoje dirige o Centro para a Pesquisa das Origens no Bryan College, em Dayton, Tennessee. Não é por acaso que o Bryan College tem esse nome por causa de William Jennings Bryan, promotor do julgamento do macaco contra o professor de ciências Johns Hopkins, em Dayton, em 1925. Weise poderia ter realizado sua ambição de infância e ser professor de biologia numa universidade de verdade, uma universidade cujo lema fosse Pense Criticamente, em vez do oxímoro estampado no site da Bryan Internet, Pense Crítica e Biblicamente. Ele, aliás, obteve um diploma de verdade na Universidade de Chicago, além de dois outros títulos em geologia e paleontologia em nada menos que Harvard, onde teve aulas com ninguém menos que Stephen Jay Gould. Era um jovem cientista altamente qualificado e promissor, que avançava para realizar o sonho de ensinar ciência e fazer pesquisas numa boa universidade. Aí veio a tragédia. Ela veio não do exterior, mas de dentro da própria cabeça dele, uma cabeça fatalmente subvertida e enfraquecida por uma criação religiosa fundamentalista que exigia que ele acreditasse que a Terra, objeto de seus estudos geológicos em Chicago e Harvard, tinha menos de 10 mil anos de idade. Ele era inteligente demais para não reconhecer a colisão frontal entre sua religião e sua ciência, e o conflito mental o deixou cada vez mais desconfortável. Um dia, sem conseguir suportar mais a tensão, atacou o problema com uma tesoura. Pegou uma Bíblia e a percorreu, retirando literalmente todos os versos que teriam que ser eliminados se a visão científica do mundo fosse verdadeira. No final desse exercício honesto e trabalhoso, sobrou tão pouco da Bíblia que, por mais que eu tentasse, e mesmo com o benefício das margens intactas ao longo das páginas das Escrituras, vi que era impossível pegar a Bíblia sem que ela se partisse ao meio. Tive de tomar uma decisão entre a evolução e as Escrituras. Ou as Escrituras eram verdade e a evolução estava errada, ou a evolução era verdade e eu tinha de jogar a Bíblia fora. Foi ali, naquela noite, que aceitei a palavra de Deus e rejeitei tudo que a contradissesse, incluindo a evolução. Assim, com grande tristeza, lancei ao fogo todos os meus sonhos e as minhas esperanças na ciência. Acho isso uma coisa terrivelmente triste, mas, se a história do complexo de Golgi me levou a lágrimas de admiração e júbilo, a história de Kurt Weise é só patética e desprezível. a ferida, na carreira e na felicidade dele, fora auto-infligida, e era tão desnecessária, tão fácil de evitar. Ele só tinha que jogar a Bíblia fora. Ou interpretá-la em termos simbólicos, ou alegóricos, como fazem os teólogos. Em vez disso, tomou atitude fundamentalista e jogou a ciência, a evidência e a razão fora, junto com todos os seus sonhos e esperanças. Talvez de forma singular entre os fundamentalistas, Kurt Weise é honesto de uma honestidade devastadora, dolorosa, chocante. Deem a ele o prêmio Templeton, ele pode ser o primeiro premiado realmente sincero. Weise leva a superfície o que está secretamente escondido, na cabeça dos fundamentalistas em geral, quando eles encontram evidências científicas que contradizem suas crenças. Ouça sua peroração, embora existam razões científicas para aceitar uma terra jovem, sou criacionista porque essa é minha compreensão das escrituras. Como disse para meus professores anos atrás, quando estava na faculdade, se todas as evidências do universo se voltarem contra o criacionismo, serei o primeiro a admiti-las, mas continuarei sendo criacionista, porque é isso que a palavra de Deus parece indicar. Essa é minha posição, 116. Ele parece estar citando Lutero, quando pregou suas teses na porta da igreja em Wittenberg, mas o pobre Kurt Weise me faz lembrar mais Winston Smith em 1984 lutando desesperadamente para acreditar que 2 mais 2 é igual a 5, se o grande irmão diz que é. Winston, porém, estava sendo torturado. O duplo pensamento de Weise não vem do imperativo da tortura física, mas do imperativo aparentemente tão inegável quanto, para algumas pessoas da fé religiosa, pode-se defender que se trate de uma forma de tortura mental. E, se ela fez isso a um geólogo que estudou em Harvard, imagine o que é capaz de fazer a pessoas menos dotadas e menos aparelhadas. A religião fundamentalista está determinada a arruinar a educação científica de inúmeros milhares de mentes jovens, inocentes e bem-intencionadas. A religião não fundamentalista, sensata, pode não estar fazendo isso. Mas está tornando o mundo seguro para o fundamentalismo ao ensinar às crianças, desde muito cedo, que a fé inquestionável é uma virtude. O lado negro do absolutismo no capítulo anterior, quando tentei explicar o zeitgeist moral mutante, invoquei um consenso disseminado de pessoas liberais, esclarecidas e decentes. Assumi a hipótese otimista de que nós todos concordamos amplamente com esse consenso, alguns mais que os outros, e tinha em mente a maioria das pessoas propensas a ler este livro, sejam elas religiosas ou não. Mas é claro que nem todo mundo está dentro desse consenso e nem todo mundo terá vontade de ler meu livro. É preciso admitir que o absolutismo está longe de estar morto. Na verdade, ele domina a mente de um grande número de pessoas no mundo atual, de forma mais perigosa no mundo muçulmano e na teocracia americana incipiente. Veja o livro de Kevin Phillips com esse nome. Esse absolutismo quase sempre resulta de uma forte fé religiosa, e constitui um grande motivo para sugerir que a religião seja uma força para o mal no mundo. Uma das punições mais rígidas do Antigo Testamento é a imposta à blasfêmia. Ela ainda está em vigor em determinados países. A seção 295-C do Código Penal do Paquistão prevê a pena de morte para esse crime. No dia 18 de agosto de 2001, o Dr. Yoni Saik, médico e palestrante, foi condenado à morte por blasfêmia. Seu crime específico foi dizer aos alunos que o profeta Maomé não era muçulmano antes de inventar a religião, aos 40 anos. 11 de seus alunos denunciaram-no às autoridades pela ofensa. A lei da blasfêmia no Paquistão costuma ser invocada contra os cristãos, como Augustine Asik Kingrimase, que foi condenado à morte em Faisalabad em 2000. Mase, cristão, não podia se casar com a namorada porque ela era muçulmana e, o que é inacreditável, a lei paquistanesa islâmica não permite que uma mulher muçulmana se case com um homem não muçulmano. Então ele tentou se converter ao Islã e foi acusado de fazê-lo por motivos vis. Não ficava claro pela informação que li se supor se só era o crime capital ou se ele era acusado de ter dito alguma coisa sobre os princípios morais do profeta. Seja como for, certamente não é o tipo de transgressão que resulte em pena de morte em qualquer país cujas leis estejam livres do fanatismo religioso. Em 2006, no Afeganistão, Abdulrahman foi condenado à morte por se converter ao cristianismo. Ele matou alguém, feriu alguém, roubou alguma coisa, estragou alguma coisa? Não. Só mudou de ideia. Mudou de ideia, interna e privadamente. Cultivou certos pensamentos que não eram do agrado do partido que governa seu país. E esse, lembre-se, não é o Afeganistão do Talibã, mas o Afeganistão libertado de Hamid Karzai, criado pela coalizão liderada pelos Estados Unidos. O senhor Rahman acabou escapando da execução, mas só alegando insanidade, e só depois de forte pressão internacional. Buscou então asilo na Itália, para evitar ser assassinado por fanáticos loucos para cumprir seu dever islâmico. Ainda consta de um artigo da Constituição do Afeganistão libertado que a pena para a apostasia é a morte. A apostasia, lembre-se, não significa um dano real a pessoas ou a propriedades. É pura crimideia, para usar a terminologia de George Orwell em 1984, e a punição oficial da lei islâmica para ela é a morte. Em 3 de setembro de 1992, para usar um exemplo que chegou à execução, Sadiq Abdul Karim Malala foi decapitado em público na Arábia Saudita depois de ser condenado por apostasia e blasfêmia. 117 Tive uma vez um encontro televisionado com Seripal Sakrani, mencionado no capítulo 1 como o principal muçulmano moderado da Grã-Bretanha. Questionei-o sobre a pena de morte para apostasia. Ele se contorceu todo, mas não conseguiu nem negá-la nem condená-la. Ficou tentando mudar de assunto, dizendo que se tratava de um detalhe sem importância. Esse é o homem que recebeu o título de cavalheiro do governo britânico por promover as boas relações entre as fés. Mas não sejamos complacentes com a cristandade. Há não muito tempo, em 1922, na Grã-Bretanha, Bonnie William Gotti foi condenado a 9 meses de trabalhos forçados por blasfêmia. Ele comparou Jesus a um palhaço. É quase inacreditável, mas o crime de blasfêmia ainda consta do Código Civil Britânico, 118, e em 2005 um grupo cristão tentou entrar com uma ação civil por blasfêmia contra BBC pela transmissão do musical Jerry Springer The Opera. Nos Estados Unidos dos últimos anos o termo Talibã americano estava implorando para ser cunhado, e uma rápida pesquisa no Google mostra mais de uma dezena de sites que já o cunharam. Há citações que eles antologizam, de líderes religiosos americanos e políticos de fé, remetem de modo assustador ao fanatismo estreito, à crueldade e à repulsividade do Talibã afegão, do Ayatollah Khomeini e das autoridades wahabistas da Arábia Saudita. A página chamada The American Taliban é uma fonte especialmente rica de citações ridículas, a começar por uma de uma tal Anne Coulter, que, segundo o que me convenceram colegas americanos, não é uma paródia inventada pelo Theon. Deveríamos invadir seus países, matar seus líderes e convertê-los ao cristianismo. 119 Entre outras pérolas está o congressista Bob Dornan, com não use a palavra gay. A não ser como sigla para já pegou AIDS, o general William G. Boykin com George Bush não foi eleito pela maioria dos eleitores dos Estados Unidos, ele foi nomeado por Deus e uma mais antiga, a famosa política ambiental do secretário do interior de Ronald Reagan. Não temos de proteger o meio ambiente, o retorno de Cristo está próximo. O Talibã afegão e o Talibã americano são bons exemplos do que acontece quando as pessoas levam as escrituras a sério e em termos literais. Elas proporcionam uma reprodução moderna e apavorante de como deve ter sido a vida sob a teocracia do Antigo Testamento. The Fundamentals of Extremism, The Christian Right in America, Fundamentos do Extremismo, Direitos Cristãos na América, de Kimberly Blacker, é uma exposição em forma de livro da ameaça do Talibã cristão não sob esse nome. Fé e homossexualidade no Afeganistão, sob o Talibã, a punição oficial para a homossexualidade era a execução, pelo método de extremo bom gosto de enterrar a vítima viva, soterrada sob um muro. Como o crime em si é um ato privado, realizado por adultos de forma consensual, sem fazer mal a ninguém, temos aqui a marca registrada do absolutismo religioso. Meu próprio país não pode se vangloriar. O comportamento homossexual privado foi uma transgressão criminosa na Grã-Bretanha até inacreditavelmente 1967. Em 1954, o matemático britânico Gottlieb Zitt, N.T. Alan Turing, candidato junto com John von Neumann e ao título de pai do computador, cometeu suicídio depois de ser condenado pela contravenção de manter comportamento homossexual privado. Tudo bem que Turing não tenha sido enterrado vivo debaixo de uma parede derrubada por um tanque. Ofereceram a ele a opção entre 2 anos de prisão, dá para imaginar como os outros prisioneiros o teriam tratado e uma série de injeções de hormônio que equivaleriam à castração química, e que faria com que ele desenvolvesse seios. Sua opção final e privada foi uma maçã, em que ele tinha injetado cianeto 120, cabeça essencial para o desvendamento dos códigos da Enigma alemã. Turing pode ter contribuído mais para derrotar os nazistas que em Sen ou Erich Churchill. Graças a Turing e seus colegas do Ultra de Bletchley Park, os generais aliados nos campos de batalha recebiam, durante longos períodos da guerra, planos alemães detalhados antes mesmo que os generais alemães tivessem tempo de implementá-los. Depois da guerra, quando a atuação de Turing já não era ultra secreta, ele deveria ter sido condecorado e celebrado como salvador de sua nação. Em vez disso, o gênio simpático, gago e excêntrico foi destruído, por um crime, cometido via esfera privada, que não prejudicou ninguém. Mais uma vez, a marca registrada e inconfundível do moralizador da fé é preocupar-se fanaticamente com o que as outras pessoas fazem ou até pensam na esfera privada. A atitude do Talibã americano em relação à homossexualidade resume seu absolutismo religioso. Ouça o reverendo Jerry Falwell, fundador da Universidade da Liberdade: a AIDS não é só a punição de Deus contra os homossexuais, é a punição de Deus contra a sociedade que tolera os homossexuais. 121 A primeira coisa que percebo nessa gente é sua maravilhosa caridade cristã. Que tipo de eleitorado consegue, mandato atrás de mandato, votar num homem de um fanatismo tão mal informado como o senador republicano pela Carolina do Norte Jesse Owens? Um homem que já disse, o The New York Times e o The Washington Post estão infestados de homossexuais. Quase todo mundo lá é homossexual ou lésbica. 122 A resposta, imagino, é um tipo de eleitorado que enxerga a moralidade em termos religiosos estreitos e sente-se ameaçado por qualquer pessoa que não tenha a mesma fé absolutista. Já citei Pat Robertson, o fundador da Coalizão Cristã. Ele foi um sério candidato a ser o presidenciável do Partido Republicano em 1988, e reuniu mais de 3 milhões de voluntários para trabalhar em sua campanha, além de uma quantia comparável em dinheiro, um nível de apoio inquietante, levando em consideração as seguintes declarações, totalmente típicas dele: os homossexuais querem entrar nas igrejas e atrapalhar as cerimônias religiosas e jogar sangue por todo lado e fazer as pessoas pegarem AIDS e cuspir na cara dos pastores. O Planned Parenthood está ensinando as crianças a fornicar, ensinando as pessoas a cometer adultério, todo tipo de bestialismo, homossexualismo, lesbianismo, tudo que a Bíblia condena. A atitude de Robertson em relação às mulheres também encheria de ternura os corações negros do Talibã afegão. Sei que isso é doloroso para as mulheres ouvirem, mas, se você se casa, aceita a liderança de um homem, seu marido. Cristo é o chefe do lar e o marido é o chefe da mulher, e é assim que as coisas são, ponto final. Gary Potter, presidente da entidade Católicos pela Ação Política Cristã, tem o seguinte a dizer: quando a maioria cristã dominar este país, não haverá igrejas satânicas, não haverá mais distribuição gratuita de pornografia, não se falará mais nos direitos dos homossexuais. Depois que a maioria cristã assumir o controle, o pluralismo será considerado imoral e ruim, e o Estado não permitirá a ninguém o direito de fazer o mal. O mal, como fica bem claro na citação, não significa fazer coisas que tenham consequências ruins para as pessoas, quer dizer pensamentos e ações na esfera privada que não sejam do agrado privado da maioria cristã. O pastor Fred Phelps, da Igreja Batista de Westboro, é outro religioso que tem uma antipatia obsessiva pelos homossexuais. Quando a viúva de Martin Luther King morreu, o pastor Fred organizou um piquete no enterro dela, proclamando: Deus odeia bichas e quem ajuda bichas. Portanto, Deus odeia Coretta Scott King e agora está atormentando com fogo e enxofre onde o verme nunca morre e o fogo nunca se extingue, e a fumaça de seu tormento se elevará à organização não governamental de planejamento familiar que nos Estados Unidos se destaca, entre outras coisas, por oferecer a realização de abortos. NT para todo sempre 123. É fácil chamar Fred Phelps de maluco, mas ele conta com o apoio de muitas pessoas, e com o dinheiro delas. Segundo seu site, Phelps organizou 22 mil manifestações anti-homossexuais desde 1991. Isso dá uma média de 4 por dia nos Estados Unidos, no Canadá, na Jordânia e no Iraque, com slogans como: graças a Deus pela AIDS. Um recurso especialmente encantador de seu site é a contagem automática de há quantos dias um determinado homossexual, identificado pelo nome já morto, está queimando no inferno. As atitudes em relação à homossexualidade revelam muita coisa sobre o tipo de moralidade que a fé religiosa inspira. Um exemplo igualmente instrutivo é o aborto e santidade da vida humana. A fé e a santidade da vida humana, embriões humanos são exemplos de vida humana. Portanto, à luz do absolutismo religioso, o aborto é simplesmente errado, assassinato declarado. Não sei bem o que fazer com minha observação reconhecidamente anedótica de que muitos daqueles que mais ardentemente são contra tirar a vida de um embrião também parecem ser mais entusiastas que o normal em tirar a vida de um adulto. Para ser justo, isso não se aplica, como regra, aos católicos apostólicos romanos, que estão entre os mais eloquentes adversários do aborto. O renascido George W. Bush, porém, é um exemplar típico da ascendência religiosa atual. Ele, e eles, são defensores implacáveis da vida humana, desde que seja a vida embrionária ou de doentes terminais, a ponto até de impedir pesquisas médicas que certamente salvariam muitas vidas. 124. A base óbvia para combater a pena de morte é o respeito pela vida humana. Desde 1976, quando a Suprema Corte derrubou a proibição da pena de morte, o Texas foi o responsável por mais de um terço de todas as execuções de todos os 50 estados da União. E Bush presidiu mais execuções no Texas que qualquer outro governador da história do estado, chegando a uma média de uma morte a cada 9 dias. Talvez ele estivesse apenas cumprindo seu dever e executando as leis do estado. 125. Mas, nesse caso, o que fazer com o famoso relato do jornalista da CNN, Tucker Carlson? Carlson, que apoia pessoalmente a pena de morte, ficou chocado com a imitação humorística feita por Bush de uma prisioneira no corredor da morte, implorando ao governador que a execução fosse suspensa. Por favor, Bush choraminga, os lábios franzidos fingindo desespero. Não me mate. 126. Talvez essa mulher tivesse encontrado mais solidariedade se tivesse lembrado a ele que um dia foi um embrião. A contemplação de embriões parece mesmo ter um efeito extraordinário sobre muitas pessoas de fé. Madre Teresa de Calcutá chegou a dizer, em seu discurso ao receber o Prêmio Nobel da Paz, o maior destruidor da paz é o aborto. O quê? Como uma mulher com um juízo tão vesgo pode ser levada a sério sobre qualquer assunto, quanto mais ser considerada seriamente merecedora de um prêmio Nobel? Qualquer um que fique tentado a ser engabelado pela hipócrita Madre Teresa deve ler o livro de Christopher Hitchens, Missionary Position, Mother Teresa in Theory and Practice, a posição missionária, Madre Teresa na teoria e na prática. Voltando ao Talibã americano, ouça Randall Terry, fundador da Operação Resgate, uma organização para intimidar quem oferece abortos. Quando eu, ou pessoas como eu, estiver governando o país, é bom você fugir, porque vamos encontrá-lo, vamos julgá-lo e vamos executá-lo. Estou falando sério. E farei com que seja parte da minha missão assegurar que vocês sejam julgados e executados. Terry estava se referindo a médicos que realizam abortos, e sua inspiração cristã é claramente demonstrada por outras declarações: quero que você se deixe lavar por uma onda de intolerância. Quero que você deixe uma onda de ódio lavá-lo. Sim, o ódio é bom. Nosso objetivo é uma nação cristã. Temos um dever bíblico, somos chamados por Deus a conquistar este país. Não queremos tempos iguais. Não queremos pluralismo. Nosso objetivo tem que ser simples. Precisamos de uma nação cristã construída na lei de Deus, nos 10 mandamentos. Sem pedidos de desculpa. 127. Essa ambição de obter o que só pode ser classificado como um estado fascista cristão é bem típica do Talibã americano. É quase uma reprodução perfeita do estado fascista islâmico, buscado tão ardentemente por tanta gente em outras partes do mundo. Randall Terry não tem poder político ainda. Mas nenhum observador do cenário político americano no momento em que escrevo 2006 pode se dar ao luxo de ser otimista. Alguém que seja consequencialista ou utilitarista provavelmente abordará a questão do aborto de uma forma bem diferente, tentando avaliar o sofrimento. O embrião sofre? Presume-se que não, se o aborto for realizado antes que ele tenha um sistema nervoso, e mesmo que já tenha um sistema nervoso, ele certamente sofre menos que, digamos, um boi adulto no matadouro. A grávida, ou a família dela, sofre se não realizar o aborto? É muito possível, e, de qualquer maneira, Como o embrião não possui um sistema nervoso, o sistema nervoso desenvolvido da mãe não deveria ter preferência? Não pretendo negar que um consequencialista possa ter fundamentos para ser contra o aborto. Argumentos do tipo bola de neve podem ser apresentados,